apresenta a Rádio Comunhas, a emissora do Bom Jesus. Uma emissora da Fundação Rádio Difusora de Congonhas, AM 1020 kHz, onda tropical 4.775 kHz, 62 metros, Rádio Congonhas, a emissora do Bom Jesus. Começa agora sua manhã mais sertaneja, com o verdadeiro gosto de São Caboclo. De que me adianta viver na cidade, e a felicidade não me acompanhar? Você está em companhia de Milton Cassiano e o programa Saudade de Minha Terra. Será madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Arrei o borrão, cortando estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, se havia cantando no jipe de bar. Deus, queridos ouvintes por este Brasil, desejo a todos um bom dia, a santa paz de Deus, bastante saúde e alegria. E hoje trabalhando comigo aqui na sonoplastia, junto com a gente também, por causa do que está remodelando ali o outro estúdio, e vai passar para quem, meu compadre? Para FM, se Deus quiser. Então, meus queridos ouvintes, um abraço a todos. Então, vamos começar agradecendo a Deus por estar aqui com saúde e pedindo a sua força para seguir o vosso caminho. Mais uma vez estou aqui, meu bom Jesus, e te agradeço por mais este novo dia e por tudo que me concedeste, começando pelo dom da vida. Vós que é poder e bondade, abençoai todos nós, abençoai nosso trabalho, para que possamos desempenhá-lo cada vez melhor. Protegei-nos e conservai-nos, Senhor, como coisa da propriedade sua. Ajudai-nos para que sejamos mais humildes, dai-nos força para perdoar quem nos ofenda, para que sejamos dignos de pertencer ao número de vossos filhos. Concedei-nos a luz do Divino Espírito Santo, brilhando sobre nós, e louvaremos o seu nome a todo o momento. Domingo de manhã é dia de saudade de minha terra, com o compadre Milton Cassiano. Faça parte você também da família sertaneja da Rádio Congonhas. Beleza pura, e nós estamos chegando para apresentar o nosso programa este dia 10 de dezembro, quando nossa Igreja Católica celebra o segundo domingo do Advento. Hoje estamos entrando em sua casa, meu querido ouvinte, através deste microfone, seus receptores. Com sua permissão, vamos te fazer companhia, onde quer que você esteja, até às 8, se Deus quiser. E Ele há de querer, porque eu estou confiante, estou de bem com a vida e, como sempre, com a minha esperança positiva, é que começamos nossa parte musical. Fechando a porta de nosso rancho, fique agora na boa companhia do celebrante cônico Geraldo Leocádio com a Santa Missa. Obrigado, Jesus, pela sua proteção, pela sua força, e agradeço também a todos pela comunicação, pela sintonia no rádio e na internet. Desejo um bom dia, um ótimo domingo. Trabalhou na sonoplastia meu compadre Wilson Fernandes, produção e apresentação de Milton Cassiano. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Partiu Rodriguinho, tabelou com Beto, recebeu de volta, driblou um, driblou dois, passou pelo goleiro, que lindo lance, vai marcar, Rodriguinho chuta! Ué, acabou a luz? Não deixa faltar energia. Ligue 0800 721 7003 e aproveite as novas condições de pagamento que a CEMIG está oferecendo. Sem energia não dá. Regularize seus débitos e fique tranquilo. CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Ouça todos os domingos de 13 às 14h50. Túnel do Tempo. Esta é a Rádio Congonhas, a emissora do Bom Jesus.